Então, dá pra perceber que a nossa raiva considerada subversiva é em nome daqueles que desapareceram das imediações, que nós cansamos de ficar na miúda, com tantos traidores entre nós, trapaceiros que não respeitam as regras e que devem ser eliminados. Nos confins da Zona Leste, descendente estatal não se sujeita mais a isso. Eu preso? Coisa nenhuma! Lá vai fogo, policial! Enquanto você perde o tempo me prendendo, o verdadeiro culpado está desaparecendo. Você é julgado por algo que não fiz, ser acusado inocente. Você, nada disso, arrancarão minha cabeça, cortarão o meu pescoço. E eu não tenho nada pra fugir desse sufoco. Uma mão armada aponta em meu coração, basta apenas um disparo pra matar um cidadão. Vou dizer uma coisa que você diz e não fez, não pegou o culpado e me tortura outra vez. Faça sua suja lei de onde ela vem, não sei, mas eu digo como morrem os acusados inocentes. Arrancam suas cabeças e comem suas mentes. Sou alvo humano, mano, encostado na parede. Se não dou tiro certo, me matam com estilete. Dizem foram justiceiros e caso me encerrado. E nunca saberão que na verdade eu fui enquadrado. O que posso fazer para não morrer? E meus irmãos, como vou proteger? Se a lei que nos protege é a mesma que nos mata, justa e justiça para nós é que não falta. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. Talvez eu me proteja por vacilo, não me esqueça. Você com uma arma, estoure minha cabeça. E se eu não morrer, jamais vou esquecer. E tudo que farei é procurar você, pois eu sei que a justiça não irá te condenar. Agora sinto e eu sei que eu vou te molestar. E as vacas vão ficar até o fim da vida. Será muito difícil cicatrizar essa ferida, mas veja o que fez, animal. Se um ato de vingança fosse fatal, evitasse a punição de um sujeito radical, discriminado, criticado, julgado delinquente, por falta de domínio ou um pouco diferente. Fazem tudo errado, e eu que sou culpado. Que droga justifica essa sua atitude? A sua incompetência me torna um homem rude. Talvez falo demais pra você nada dizer. Todas essas palavras nunca irão te defender. Mas se um bandido foge, a burguesia cresce, a droga se espalha, e a gente que obedece, uma mão armada que nos compromete entre viver e morrer. E a história se repete. Justa e justiça, justa e justiça. Justa e justiça, justa e justiça. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. Sempre pega um cara errado, né não? O preconceito maldito julga minha aparência, os atos cometidos e a falta de consciência. Digo mais, preste muita atenção na hora da verdade. Eu sei que fugirão, pois o culpado não vacila e não irão pegar. Como eu não sou ativo, vou preso em seu lugar. Algemas e putos, homens amados por trás. Muitos vão dessa maneira e não volto nunca mais. Escute, cara, seja consciente, não me prenda como escudo, protegendo a sua gente. Sujeito predador, não tente ser esperto, ocultando os seus atos. Porque se os detentos honestos, eu não sei, te viram sol nascer quadrado, e eu não sou mais uma fazer parte desse quadro. Saia do caminho e não tente me parar, porque estou ficando louco com seu jeito. Tatuagem não existe mais lugar para minha proteção, seu trabalho tão vulgar. Pior a situação e tudo isso é verdade. Foi você que construiu, agora tente renovar o que você já destruiu. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. E não prende o culpado, sempre pega um cara errado. Sempre pega um cara errado. Sempre pega um cara errado.